Gol no 817 para o táxi com 171, 3 horas e 47, Alterna Galeão. Boa noite, Xanel 6212. 18, decimal 95, o ajuste no 04, um bom voo. Espera 1895 com 14. Obrigado, 1897.